Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada de vampiros, já chegando quase ao finalzinho. E no episódio de hoje vamos conversar sobre um filme coreano de 2009, Sede de Sangue, Bakri, do diretor Chan Wook Park, né? Famoso pelo Old Boy e outros filmes assim que colocaram o cinema coreano no mapa, né? E estrelado principalmente, né, pelo Song Kang-ho, né, que fez o Parasita e que a gente já falou aqui no podcast, o Snowpiercer, né, ele é o personagem coreano que o Chris Evans encontra lá dentro de uma gaveta no filme, e é esse mesmo ator, né? Song Kang-ho, se bobear, o coreano mais famoso, assim, um dos que aparece no cinema internacional agora do momento. Mas antes de começar a falar do filme e tal, deixa eu apresentar meus co-hosts uma vez. Grande Igor de Campos está aqui comigo. Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavaleiros, falando sobre esses filmes coreanos, novelescos, vampirescos e meio esquisitos, né? Convenhamos. E o Diego Nunes também está aqui. E aí, pessoal, beleza? Estou empolgado para esse episódio. Eu sou fã do cinema coreano e empolgado. Muito bom. Eu sou o Felipe Sobreiro. Então, o episódio de hoje, né, sobre Sede de Sangue, é um filme que a gente inicialmente nem tinha considerado, né, mas um ouvinte lá no nosso Instagram, ele comentou, né, pô, vocês vão falar daquele filme Sede de Sangue? A gente falou, pô, bora então, que não, Luciano Santos. Então, tá aqui, vamos falar pra você e pros outros ouvintes, claro, né, um episódio sobre o Sede de Sangue, que é um filme sobre um padre na Coreia que se voluntaria pra ir na África ser, tipo, cobaia de um tratamento contra uma doença, né, o vírus Emmanuel, que se chama. E ele recebeu uma transfusão de sangue, né? Ele tá morrendo por causa dessa doença e essa transfusão de sangue contamina ele desse vampirismo, né? Ele vira um vampiro, um padre vampiro. Ele volta pra Coreia, ele é considerado meio que um santo, né? Tem uns súditos dele lá que ficam ao redor do mosteiro, que acham que ele é milagroso, porque ele, né? Ele se, de todos os que foram pra esse centro médico lá na África, só sobreviveu ele, né? Então eles acham que ele é um padre milagroso e tal. E esse padre, né, que chama Sang-hyun, acho engraçado, né? Eu acho que de propósito, claro, que é um filme baseado num romance do Emile Zola, chamado Thérèse Racan, e o nome dele é Sang, né? Que é sangue em francês, eu acho que não é acidente. Ele encontra no hospital um amigo dele da infância, que tem uma esposa, e ele desenvolve um caso com ela, né? Meio que um triângulo e tal. Eles acabam conspirando pra matar esse marido, porque ela mente pro padre e diz que ela sofre violência dele, né? Que ele bate nela e corta ela. Mas na verdade não, né? Ela tá tão oprimida lá pela situação lá de viver lá com esse cara doentio, com a mãe, com a sogra, né? Que ela mesma se machuca e ela diz pro vampiro, né? Meu marido tá me atacando. Aí eles matam ele, a sogra fica meio catatônica. Isso tudo também acontece no livro, né? Nesse livro do Zola. Eventualmente ele transforma a namorada Taeju numa vampira também. E ela fica enlouquecidona, assim. Ele é uma figura meio Louis do Entrevista com o Vampiro, né? Ele tem essas dúvidas, né? Ele não quer machucar, ele rouba sangue do hospital, ele negocia com gente suicida, né? Pra receber doação de sangue deles e tal. Já ela não, né? Ela recebe esse vampirismo como uma ferramenta de libertação dela, quase. Então ela é violenta, ela sai matando e ela tá se banhando nesse poder novo, nessa habilidade que ela tem de escapar dessa vida dela. E aí o vampiro, né, o Sang-hyun se dá conta que foi um erro, né, que ele gerou algo que não devia, e é o final meio trágico, né, ele leva ela e a sogra para um desfiladeiro lá do lado do mar e eles esperam o sol nascer, né, eles acabam se queimando, né, final trágico do romance. É isso, né, não sei se eu deixei de contar algum detalhe especial. O que vocês acharam, vocês já tinham assistido, qual foi a sua impressão? Por exemplo, o Diegão, você já era familiar com esse filme? Não, o cinema do Chan Wook Park em geral. Então, eu tinha visto Old Boy, né? Claro, né? Mais de uma vez, inclusive, vi o Old Boy, acho que duas vezes. E vi também a versão do Spike Lee, do Old Boy, né? Com Josh Brolin. E não achei ruim, não achei mal, não, né? Claro que o coreano, né? É muito melhor, né? Do Chan Wook Park. Ou então, O Park Chan Wook. Chan Wook. É difícil saber qual é o sobrenome e qual é o nome, às vezes, né? Não sei. É, o nome dele mesmo é Chan Wook Park. Park é o sobrenome, mas acho que eles invertem quando tá lá, né, escrito, né, dirigido por, directed by Park Chan-wook. E aí tinha começado a ver Sede de Sangue há um tempão atrás, e realmente o início, né, o Igor, ele concorda, ele falou pra gente em off, ele vai falar de novo aqui, o início ele é um pouco devagar, e aí se você não tiver assim com vontade de ver realmente, né, você acaba, eu acabei desistindo, esquecendo um pouco, mas ainda bem que a gente escolheu esse filme de novo, mas eu sabia que era um filme bom. E aí, ainda bem que a gente escolheu esse filme para falar no podcast, porque aí eu pude realmente me dar a chance de rever o filme, de rever assim, o início e depois ver o filme inteiro mesmo, né? Que eu gostei muito, achei um bom filme. E melhor coisa de ter assistido esse filme foi ter... Eu me empolguei para ver, poxa, eu preciso ver a obra-prima, né? Eu preciso ver o grande filme, né, dele, né? Que é a Criada, né? The Handmaiden. Então, e eu achei realmente uma obra-prima, um filme maravilhoso. Foi a melhor coisa, assim, de ter visto esse filme, de a gente ter escolhido esse filme pra falar, porque... E tem alguma relação temática, assim, entre os dois filmes. Especialmente a questão da relação, do conteúdo de poder, né? De uma relação amorosa e sexual, do balanço, do equilíbrio de poder entre um e outro, entre uma e outra parte. Isso é uma coisa, é um tema muito importante pra esse diretor, pro Park Chan-wook. E especialmente com relação à mulher, né? Ele coloca as personagens femininas dele, ele mostra bem, né, como a mulher, ela é destituída muito, né, de poder e de autonomia, e aí elas, no filme, elas ganham, né? Os filmes dele, o arco dos personagens, eles vão mudando muito, né, se transformam. E aí ele mostra muito como um personagem que era destituído de poder antes, o que ele faz quando ele ganha poder. Como é que ele reage e tal. A Criada tem muito isso, né? E eu acho que o Sede de Sangue também discute bem, bastante. Certamente. Você viu aquele Decisão de Partir, um dos mais recentes dele. Filmaço também. E tem muito esse elemento também. Elemento, especialmente dessa mulher, assim, que faz sentir, se faz ouvir de uma maneira meio agressiva, né? Quando ela pode, né? Tá amassada, e aí ela responde, né? E é sempre meio explosivo, né? Isso tem muito nos filmes dele. Tem mesmo. Então, se tem no último filme, então, porque realmente é um grande tema pra ele, né? E associado à violência e sexo. Ele é um diretor bem, bem sexual, bem legal nesse ponto. A Criada é bem mais horny, né? A Criada é um filme de época, né? E é um filme, assim, que se passa numa mansão. Assim, podia ser um filme inglês, por exemplo. Podia ser, tipo, Ismael Merchant, assim, né? Merchant Ivory Production. Mas não, tem cena de sexo quase explícita, assim, sabe? Quase pornográficas, assim. Fantástico. Realmente é um filme... É adulto. Adulto, tá. E você, Igão, você já tinha assistido? Você assistiu pela primeira vez? Como é que foi? Eu assisti esse filme pela primeira vez para que a gente pudesse gravar o podcast. Esse filme já estava no meu radar já há algum tempo. Eu confesso para vocês, cavaleiros, assim, isso não é nenhum segredo. Para quem já escuta o podcast há algum tempo, assim, sabe? Isso não é nenhum segredo, eu imagino, né? Mas eu não sou exatamente um grande entusiasta pelo cinema coreano. Eu sei que o cinema coreano, ele tá na moda agora, né? Não apenas o cinema coreano, mas como também as músicas coreanas. Eu tiro isso pros meus alunos, né? Adolescentes, principalmente, né? Que gostam muito, né? Do fenômeno do K-pop, né? Do pop coreano e também das séries de televisão coreanas, né? E assim, eu não duvido que haja uma qualidade muito grande nessas produções. As músicas eu não vou dizer muito, né? Mas assim, pelo menos as séries de televisão e os filmes, alguns, né, que eu assisti, são realmente muito bons, né? Eles trazem um certo frescor, assim, sabe? Pra nós que estamos acostumados a uma forma mais ocidental, né? Assim, eu acho que o cinema asiático com o qual nós ocidentais temos mais familiaridade é, sem dúvida nenhuma, o cinema japonês e, em alguma medida, o cinema chinês. O cinema coreano Ele traz as suas novidades, traz as suas inovações também. Algumas delas são muito interessantes, muito bem-vindas. Outras, eu ainda tenho que me acostumar. Eu confesso pra vocês. Porque eu vejo no cinema coreano uma certa... Eu já vi isso, inclusive, assim, um crítico falando a respeito disso. Agora eu não lembro qual é a fonte, né? Mas há uma certa promiscuidade de gêneros no cinema coreano, né? No sentido em que os filmes coreanos, eles são comédias e tragédias e filmes de horror e dramas e críticas sociais... Tudo ao mesmo tempo agora. O que pode ser uma experiência muito interessante. Eu acho que esse filme sobre o qual a gente vai conversar hoje, ele é um pouco assim, né? Nessas 2h20 de duração dele, ele transita por vários gêneros diferentes. Pode ser uma coisa interessante, mas pode ser uma coisa meio confusa também. Eu não sei, assim. Eu acho que eu sou um pouco ainda tradicionalista no sentido que eu gosto de saber qual é o... Sabe, eu gosto de delimitar bem qual é o gênero do filme que eu tô assistindo. Então, se eu vou ao cinema pra assistir um drama, um romance, um filme de horror, né? Ele pode ter as suas misturas, claro. Assim, tipo um romance de horror, um drama romântico, uma comédia de humor negro, alguma coisa assim. Mas se ele é muito misturado, se ele é muito rocambólico, sabe? Eu acabo perdendo um pouquinho e minha paciência é meio curta pra esse tipo de coisa. Não foi o caso desse filme, que eu acho que ele faz isso um pouquinho, né? Tinha horas que eu beirava perder minha paciência, mas eu assisti essas 2h20 dele com mais ou menos o mesmo interesse. Como o Diego já tinha mencionado, de fato, o começo dele não me prendeu, sabe? Parecia assim, um drama meio asséptico de hospital, hospital, né, com um toque de body horror, um padre católico no meio do caminho. Quando eu vi que o cara ele havia se tornado um vampiro por conta de uma transfusão de sangue, não sei, ligou um alarme aqui na minha cabeça, assim, boring. E eu falei, tá, se o resto do filme for assim... complicado, né? Muita gente fala que esse filme é excelente, até agora, não sei. Mas é realmente o filme, ele vai mudando, sabe? Quando ele se torna uma espécie, assim, de dramédia familiar, em que o desejo e o sexo assumem um papel muito importante para a história e para a vida dos protagonistas, e como ele coloca o elemento vampiresco nesse mexido todo, aí realmente o filme despertou o interesse. Eu gostei muito de algumas cenas, eu acho que ele é plasticamente muito bonito, gostei muito do final dele, né? Achei um bom final, trágico, depois a gente pode falar sobre isso. Como sempre, Cavaleiro, estou aqui, né, muito ansioso para conversar a respeito desse filme, Thirst. Gosto muito, eu tenho que falar que eu gosto muito do título dele também. Isso é uma coisa sobre a qual eu gostaria de discorrer depois, né, quando a gente for já entrar nos temas do filme. Eu gosto muito do título dele. Eu tava até procurando aqui pra ver se o título original dele em coreano também é Thirst. Não, parece que é outra coisa, parece que é morcego. É morcego. Tanto é que tem uma cena dele pendurado, né, com os pelos pés, né, igualzinho um morcego, do lado de fora do prédio, no banheiro. Bakdi, não é sede, não, é morcego. Bakdi. Então, mas sede é ótimo, eu acho, né? Sede é maravilhoso. Acho que dar o título de morcego pro filme é enfatizar talvez os aspectos mais cômicos desse filme. O filme é sobre um vampiro, né? Ah, vampiro, morcego. Ah, então vampiros são morceguinhos, morceguinhos são vampiros e tudo mais. O que tá ok, sabe? Talvez funcione muito bom pra um público lá de fora, não sei. Mas eu particularmente gosto de sede, né? Porque sede me remete a... é apenas sede, sabe? Não sede de sangue. Não gosto de colocar nada depois do sede, porque o sede é uma coisa mais ampla, mais geral, e faz você pensar, né, assim, sabe, sede de quê? E os personagens do filme, vampiros ou não, parece que todos eles têm algum tipo de sede, ou seja, todos eles agem a partir de algum tipo de falta que desperta neles um desejo muito forte, quase animalesco, por fazer coisas e por transgredir. Então, eu gosto muito desse título. Bom, mas enfim, eu já tô me adiantando aqui. Eu assisti uma vez, eu gostei bastante. Não é meu favorito do Sean Park também, não. Eu já tinha assistido o Song Gang-ho no primeiro filme, inclusive, do Sean Wook Park, que eu já vi muitos deles. O primeiro, JSA, é um filme sobre aquela área não militarizada que tem entre as duas Coreias, né? É um filme de 2000, eu acho. É um filme sério, um thriller, assim. Eu acho que é um cara... Eu acho que ele é um dos grandes mestres do cinema atual. E especialmente pelo que o Igor falou, ele tem um senso plástico, assim, que é incrível. Pena que você tenha um pouco desse... Eu acho que você, Igor, por exemplo, você ia gostar de ver o Sympathy for Mr. Vengeance, o Senhor Vingança, que é um filme mais de crime mesmo. Depois teve o Old Boy, aquele, né, que também de vingança e tal, mais famoso. E depois teve o Lady Vingança, que é mais estilizado, assim, mais melodrama um pouco. Desses aí eu recomendaria pra você, especialmente o Mr. Vengeance, que é bem legal. E esse que o Diego falou, né, o The Handmaiden, também é um filme lindíssimo, incrível. É o que eu posso falar de todos os filmes que eu vi dele, que eu vi quase todos, é que sempre... Por mais que misture comédia e outros gêneros e tal, eu acho que são sempre filmes para adulto. É uma coisa rara, assim, no cinema ocidental hoje em dia, né? Que eles têm essa preocupação de ser um filme que atinja todos os quadrantes que eles chamam, né? Criança, adolescente, adulto e idoso, né? Então o filme tem que agradar todo mundo, não sei o quê. E eu acho que os filmes do Sean Park, especificamente, por exemplo, mais do que do Bong Joon-ho da vida, são filmes que, não, se você é jovem, eu não tô nem aí. Filme, se você tiver um nível de maturidade e tal, você vai entender o que eu tô falando aqui. Por mais que tenha comédia, terror e tal, ele faz filme pra adulto, eu acho isso bem legal. Tá um pouco escasso, assim, hoje em dia. Volta e meia aparece, obviamente, né? Especialmente dentro dos filmes de gênero que a gente fala aqui no programa, né? Tem sempre alguma coisa meio juvenilizada, né? No terror e na ficção científica e tal. Acho legal quando o diretor, ele tá mirando numa coisa mais complexa um pouco, né? Dentro do gênero, que é o caso do Sean Clark. Por mais que seja filme de vingança e porradaria e tal, os assuntos são bem densos, né? E são muito bonitos, sempre muito bem filmados. Então é isso, né? O Igor falou, esse é o grande tema, né? Por mais que o filme não se chame, né, seja no original, é essa coisa do desejo, né? Que a gente até falou por cima, né? Eu não sei se a gente falou na gravação ou antes, né? Que se você tirasse esse elemento do vampiro, você poderia mesmo assim contar essa história, né? Que foi baseada nesse romance do Zola, que não tem nada a ver com o padre, né? Era um livro do final do século XIX, né? Início do naturalismo, inclusive, na época do romantismo. Aquele naturalismo, né, que nasceu na França, né? Então tem esse elemento, né, do um triângulo amoroso, o cara que tem a mulher, tem o marido, e eles meio que conspiram para matar o marido. A sogra, por causa disso, ela tem um síncope, uma coisa, ela fica paralisada. Só que aí eles começam a se odiar, né, o casal. E é o que acontece um pouco com esse filme também, né? E eu achei legal que, apesar de que não é necessário, né, simbolicamente é massa esse aspecto do vampiro, né? Como esse desejo irrefreável que a gente já mencionou na temporada, né? Eu acho que funciona bastante, né? O vampirismo como um símbolo desse desejo proibido, dessa sede, né, que o Igor falou, dessa necessidade que você tem, porque você não controla se você tem fome ou sede, né? Você só sacia. Você não diz, ah, não quero ter mais sede, não quero ter mais fome, não quero ter mais desejo. Você só consegue tampar isso fazendo a coisa, né? Você só mata sede bebendo, você só mata fome comendo, você só mata o desejo, né, realizando ele, né? Que é o caso desses vampiros, vampiro padre e a sua namorada, né? E eu acho legal, né, que na história tem essa Taiju, né, que é a mulher, a namorada do padre, né, digamos, né, a amante dele. Ela tem uma história interessante dentro dessa família, que ela foi criada lá dentro, meio empregada, meio filha adotiva, meio mulher do filho, que é um homem bebê, doentio, escroto, parece uma criança velha. E essa válvula da traição com esse poder do vampiro foi demais, né? Arrebentou com a cabeça dela, ela saiu desse inferno, dessa vida meio provinciana e pequenininha e essa coisa hiperdomesticada. E quando chega esse padre, que não só é um padre que já é algo proibido, mas ter esse vampirismo, ter essa coisa sobrenatural por trás, assim, é muito, né? Então você vê que ela explode, assim, de uma maneira, de uma crueldade, assim. Eu acho que, mais do que o próprio Song Kang-ho, que é um grande ator, eu acho, né? Eu achei ela muito boa nesse filme. Aquela expressão, né, daquela essa vida que é imposta a ela, que ela, quando explode, quando consegue superar isso, né? Pra mim, é o grande performance da história, é ela, né? A mulher que ficou empoderada dessa maneira irregular, né? Com o padre vampiro, aí eles matam o marido, tudo errado, né? Mas era a única saída que ela viu, né? Eu gostei desse aspecto. Eu achei legal, interessante o filme, porque o padre, né? Ele se transforma em vampiro no primeiro terço do filme, né? E ela se transforma em vampira no terço final. E aí você pode comparar, eu acho legal comparar o que acontece com os dois. Porque são reações bem diferentes ao vampirismo. Porque o vampirismo, nesse filme, né, eu achei muito legal isso, porque o vampirismo, ele liberta, ele aumenta muito a sede, né? Ele aumenta muito o desejo. E cura, né? No caso do padre, ele tem essa doença crônica, né? Então, não só isso, mas cura ele, né, das bolhas e da doença, né? Tem um elemento curativo ainda por cima, né? Que é muito legal isso, que, por exemplo, é como se fosse uma metáfora. Essa doença é uma metáfora do que acontece com você quando você sublima seu desejo demais. O Freud mesmo falava isso, né? Que, né, o desejo reprimido, sublimado, ele se manifesta de alguma forma em sonho ou em doença, ele psicossomatiza. Então, eu achei interessante isso. E aí, quando ele cede, quando ele bebe o sangue, né, quando ele satisfaz o desejo, as bolhas na pele desaparecem e ele volta ao normal, né, entre aspas. E a tensão diminui, a tensão passa. Mas ele mantém, ele se animaliza, né, um pouco, ele desiste de ser padre, ele vê que não faz sentido mais nenhum ele ser vampiro, né, ele beber sangue, mesmo que ele não mate, mesmo que ele não assassine, ele não faz mais sentido pra ele ser padre, né, porque ser padre envolve a sublimação, né, envolve o recalque total do desejo sexual, do desejo de tudo. Envolve o celibato, então não faz mais sentido pra ele. Mas ele mantém ainda essa chama da moral, ele mantém a moral dele. Ele não perde isso ainda. Ele consegue manter isso. Só que a Taiju, ela não tem esse luxo. Ela não pode dar o luxo de não perder a moral. Que eu achei muito legal isso, porque no filme, né, a gente vê devagarinho, ele vai mostrando como que ela sofreu com essa família, né, como que ela cresceu e o que que ela tem que aguentar da sogra, o que que ela tem que aguentar do marido, né, que é muita coisa e por um tempo muito prolongado, praticamente a vida toda. E aí, depois que o padre, né, o sangue, mata o marido dela afogado, eu achei muito legal que ela morre de culpa, né, que ela começa a enlouquecer e se sentir muito culpada, quase como se fosse um crime e castigo, assim, sabe? E ela começa a ficar muito louca e ela se coloca numa posição ainda, ela se mantém, ela quer se manter naquela posição de criada e de inferior. Ela quer se punir demais por causa disso. Uma culpa hiper, super autopunitiva. E assim que que o vampiro padre faz ela beber o sangue dele pra salvá-la, e ela se torna vampira, essa culpa, ela desaparece. Ela vai embora. Ela fala, não, ela sente sente assim, o poder, né? Ela sente essa capacidade de... O poder físico, né? O poder que o desejo te dá, o poder de satisfazer o seu desejo, né? Ela sente pela primeira vez que ela pode satisfazer o desejo dela real. Pela primeira vez ela tem esse poder. Eu posso satisfazer meu desejo a hora que eu quiser. E aí ela se transforma num vampiro meio animalzinho, né? Ela se transforma num bicho. Sem culpa. Ela se transforma numa predadora, né? Numa leoa mesmo, de verdade. Né? Então achei isso muito fera no filme. Esse aspecto vampiresco eu achei bem legal. Como o Chan-wook Park trabalha isso. Que parte dessa tentativa prévia dela de fugir dessa vida, ela saia correndo, né? Que ela mentia e dizia que era um sonambulismo e tal. Mas ela saía correndo pela noite, né? Pela rua, assim. Então ela tinha o pé todo ferrado, calejado, né? E quando ele transforma ela no vampiro, ele dá o sangue dele pra ela, né? A primeira coisa que você vê é o efeito do vampirismo sarando o pé dela, né? Que é tipo o símbolo, né? De que acabou aquilo, né? Agora você já é outra pessoa, você já se livrou disso. Achei bem legal essa imagem, né? Vou aproveitar isso que você tá falando, né? Eu achei eu tenho que falar que eu achei uma metáfora imagética muito bonita. Ela acorda no meio da noite e ela sai correndo descalça pelas ruas. Ela simplesmente sai correndo, ela não tem exatamente um lugar específico para onde ela vai. O lance dela é correr. É uma forma dela se sentir livre, solta, isenta de amarras. E eu achei interessante essa imagem do correr sem sapatos, porque ela tira os sapatos e ela ferra, ela fode todo o pé dela nisso. E é engraçado porque a primeira vez que o vampiro padre acha ela no meio da rua fazendo isso, né? Ele levanta o corpo dela numa cena que também eu achei muito bonita, e ele coloca, né, os pés dela dentro dos próprios sapatos dele. Eu vou fazer uma viagem alucinatória, conceptual, né, porque eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu li um livro chamado A Linguagem do Cinema, ou A Linguagem Secreta do Cinema, do Jean-Claude Carrière, ele fala que o Luis Buñuel associava os sapatos a convenções sociais. Né? Para ele, o sapato, especialmente o sapato masculino, ele representava algum tipo de convenção. Você estar na sociedade, sabe? Você andar como o resto das pessoas andam. Usar sapatos seria uma alegoria disso. Então, ela correr sem os sapatos, né, no meio do asfalto, na rua, me parece uma forma dela, de uma maneira muito singela e sendo uma personagem totalmente destituída, né, de importância e poder dentro desse núcleo familiar bizarro da qual ela quase que involuntariamente faz parte, é uma forma dela desafiar essas convenções. E essa grande beleza dessa personagem, também concordo, assim, eu acho que o filme ele cresceu pra mim quando eu vi que o padre, esse padre meio bobão aí, vampiro, né, que chupa o sangue das pessoas em coma e tudo mais, ele não era o principal é ela, sabe, a Tejiu é a grande atração do filme, isso é o drama dela, sabe, tipo, esse encarceramento dela e esse processo dela se libertar disso, de uma forma, como o Diego já tinha falado, bem animalesca e selvagem. Eu acho isso incrível no filme. Então, esse correr no meio da rua sem sapatos, né, eu achei uma imagem muito poética, muito bonita do filme, e eu acho interessante, né, porque se você, assim, agora dando um spoiler, né, quando você assiste o filme até o final, né, qual é exatamente o último frame do filme, depois que ele não suporta essa vida que eles têm, né, então ele acaba se matando e matando ela também, de uma maneira que eu também achei extremamente poética, né? Assim, tipo, eles colocam numa situação em que eles não têm pra onde correr, eles têm que ver o sol nascer, o sol nasce e o sol fulmina eles, né? Como fulminou também o Nosferatu e tantos outros vampiros, só não os vampiros de Twilight, que aparentemente gostam do sol e brilham no sol. Mas o último frame do filme é o sapato, o sapatinho dela, que na verdade é o sapato dele, né? O sapato que ele tinha colocado nela, caindo no chão. E o último frame são os sapatos no chão. Eu achei isso muito bonito. Isso é de uma beleza muito grande. Só queria corroborar com você, concordar que é um final belíssimo. Me chamou muita atenção a fotografia no final do filme. Aquela paisagem árida e desolada. E eles não tinham pra onde correr. E ele filmou bem na hora do... Aquela hora, 5:30 da manhã, antes do sol nascer, né? E aí você vê o céu devagarinho, ficando claro. E aquele suspense, né? E você sabe que eles... Sabe, é um suspense incrível, né? Porque você sabe que o sol já vai aparecer. E ela corre desesperadamente, né? Tenta se enfiar no porta-mala do carro, sabe? E ele não deixa. Ele arranca a tampa do porta-mala. E ela se fia debaixo do carro e ele, né, joga o carro, né, no mar, né? Então, é uma bela imagem, ele realmente, e a fotografia do filme é tão bonita, né? Eu acho que ele tem um diretor de fotografia, ou então ele mesmo, né? Que isso realmente é excelente, porque no, inclusive no, na Criada, né, que eu vi também recentemente, fotografia é uma beleza, assim, cada fotograma é uma pintura. Então ele é um diretor muito visual também. E eu acho que o uso desse objeto, o sapato, o Igor já falou tudo, é isso mesmo. Eu acho lindo, eu acho que realmente realmente o cair dos sapatos no final do filme. É a libertação total deles do mundo terreno, da civilização, né, das regras, das convenções e tudo. Ele não suportava realmente continuar com aquela vida amoral completa, né, que ela queria ter, matando quem quisesse, sem problema nenhum, sem consequências. Só queria chamar a atenção para uma coisa que você falou que eu achei fantástica, né? Assim, essa imagem, eles não tinham para onde correr. Cara, que maravilhoso, eu não tinha parado para pensar nisso, mas de fato, ele os leva para uma situação em que eles não têm mais para onde correr. E a corrida, o ato de correr, é uma coisa muito importante nesse filme, né? Isso é uma outra metáfora visual que o diretor, eu acho que ele usa muito bem, né? Porque você correr, corrida é vista como uma forma de você, né, querer se libertar, o desejo de libertação, o desejo de você transcender, né, uma certa condição onde você se encontra. E ela quer muito isso. Ele também quer, né? A gente pode parar para pensar, né, agora fazendo uma relação entre isso, né, esse desejo de correr, né, que ela tem, e o título, né, do filme que eu falei que eu adoro esse título, é A Sede. Ela tem essa sede, né? Ela tem essa sede de... Eu acho que não é simplesmente uma sede de poder, né? Mas eu diria que é uma sede de importância, né? De se sentir importante. Porque, novamente, ela vem de um núcleo familiar em que ela é, sabe, subjugada, desprezada, destituída, humilhada. Ela é um objeto de graça, né? Assim, é vítima, praticamente, de uma matriarca, sabe, que mantém o próprio filho, sabe, sob rédeas curtas, né? Aquela cena em que ela cheira o peido do filho, né? Eu achei grotesca, horrorosa. Assim, é uma cena ótima, né? Mas é grotesca. Quer dizer, mostra, né, o quanto que essa mulher controla o que acontece dentro daquele lugarzinho tão pequeno, né? Aquela vidazinha tão medíocre, né? E você tem uma mulher que desempenha um papel quase que ditatorial, né? Uma matriarca, matrona. Enfim, né? Assim, Édipo passou longe, né? Então, a Teju, ela tem essa sede de importância, né? E ele, eu não sei o que vocês acham disso, assim, sabe? Isso aqui, tá, novamente, é uma viagem da minha cabeça, né? Pode ser apenas uma viagem da minha cabeça. Mas eu acho que ele tem uma sede de experiência muito grande, sabe? E ele projeta muito isso nela mesmo. Porque ele é, por falta de uma palavra melhor pra descrever, ele é um virgão, né? Ele não fez porra nenhuma na vida dele, sabe? Ele é um... Ele é um padreco, assim, sabe? Em alguns momentos do filme, ele alude a essa total inépcia dele em lidar com as coisas do mundo, essa total falta de mundaneidade dele. Ou seja, ele não é experiente, nunca beijou uma mulher, nunca transou com ninguém, nunca mal passou a mão em alguém, e não apenas no sentido sexual, mas num sentido mais geral também, assim, sabe? Ele é um cara muito ingênuo, muito sem... Não sei se ingênua é a palavra, mas assim, muito sem experiência e vivência do mundo. Inocente, talvez, né? Inocente, talvez. E através desse contato que ele tem com ela, que ele vai adquirir essa experiência que ele está buscando. E eu acho que o vampirismo é só um catalisador, né, para que ele realize finalmente esse desejo por experiência que ele tem. Eu concordo, né, que ele tem um desejo por experiência, um desejo de viver uma vida mais mundana. O que aproxima ele mais ainda de uma figura crística, né, uma figura de Cristo. Porque o catolicismo, ele é um fenômeno na Coreia, né? Ele não pegou no Japão, mas na Coreia pegou, né? Tem muito catolicismo lá, né? Tem igreja, tem templo, né? Teve até quando começou o Covid, né? O Covid começou a se espalhar na Coreia por meio de uma igreja lá, de uma reunião lá de, né, da congregação. Então, um padre católico na Coreia não é uma coisa absurda, né? Tem muitos, realmente, né? O japonês e o coreano, eles levam, quando eles adotam, eu vi isso acontecer, né? Eu falo porque eu vi. Quando eles adotam uma religião ocidental, né? Por exemplo, o catolicismo, eles meio que literal, eles acreditam literalmente naquilo. A fé deles não é simbólica, né? É quase literal. Então ele meio que segue Cristo quase que literalmente, né? Ele é celibatário de verdade e ele quer e vai lá para esse centro, né, de pesquisa, né, que está pesquisando esse vírus que está matando muita gente. Ele vai lá com um ato de sacrifício pelo outro, pela humanidade. Ele realmente acredita que ele se doando, né, o sofrimento da carne dele pode realmente vir a salvar pessoas, né, salvar o mundo, né, salvar a humanidade igual Cristo, né, fez. Então ele realmente leva um cristianismo bem a sério, né? Então ele, e aí com o vampirismo transforma isso nele, né? O vampirismo leva ele para essa experimentação do mundo de maneira mais sensorial, como o Igor falou. A gente pode até fazer um paralelo aqui entre... esse paralelo não é original, né? Assim, eu sinto dizer que ele já foi feito, mas eu gosto de ficar repetindo ele porque eu acho ele fantástico, né? Existe um paralelo quase que muito claro, desculpem a heresia aqui, né? Entre o vampirismo e o cristianismo, né? Ser um homem imortal que doa o sangue dele, bebam, porque este é o meu sangue, né? Uau! Né? Você pode traduzir isso de várias formas possíveis, né? E o fato dele ser um padre, que ele tem que lidar com essa liturgia cristã, eu acho que, né, também é uma outra metáfora bem interessante do filme, né? A forma como ele, literalmente, ele doa o sangue dele para poder salvá-la. Na falta de um real sacrifício, né? Porque no final dos contos ele não consegue fazer o sacrifício, né? Ele vai se doar para a ciência, né? Ele vai se doar para o próximo, mas aí ele acaba se tornando um vampiro, sabe? O vampirismo meio que atrapalha essa pretensão de mártir que ele tem no começo do filme. O que eu achei uma ironia bem interessante também. Mas, na verdade, o ato salvador dele acaba gerando um demônio, né? Que é ela, né? Assim, ele acaba desencadeando toda uma série de acontecimentos trágicos porque ele liberta nela uma libido irrefreável. E esse terceiro terço do filme, eu acho... Aí sim, o filme é uma delícia, né? Aquela cena daquele massacre que acontece na casa deles. daquele povo jogando mahjong, sei lá, porra, aquilo. Eu achei extraordinário aquilo, eu achei muito bom. Ele joga a mulher dentro do armário, deixa ela lá trancada enquanto ele vai matar o outro cara, sabe? Eu achei muito bom aquilo. Eu achei muito legal que você apontou isso do filme, né? E do estilo desse diretor, né? Que ele mistura gêneros mesmo, né? Muitos. Ele inclui elementos de vários gêneros nos filmes dele. E esse filme tem várias cenas cômicas, tem várias cenas de comédia. E o filme, ele não... Realmente, isso que é interessante de assistir um filme coreano, por exemplo, né? Um filme de uma cultura bem diferente da nossa, porque ele não tá ligando muito pra tom. Ele começa um filme num tom bem dramático, meio de thriller, mas ele tem várias cenas do filme que muda o tom, né? E fica cômico. Essa cena, por exemplo, do Mahjong é muito engraçada. Eu ri várias cenas, assim, tem muitas cenas que são muito engraçadas, né? A cena do peido que o Igor falou, né? Que a mãe cheira o peido dele, sabe? É uma cena quase que um humor físico pastelão, sabe? Super engraçado, né? O próprio final dela tentando se proteger do sol e ele revelando ela pro sol sempre, é uma cena muda, meio Chaplin, assim, meio cinema mudo, né? Ela se esconde e ele vai e destampa ela. Aí ela vai e se coloca debaixo do carro, aí ele empurra o carro. Ou, por exemplo, e é muito bom que eles têm um delírio a dois, né? Compartilhado da culpa de terem matado o marido dela. Eles começam a ver ele. Não é um fantasma, é simplesmente uma manifestação da culpa deles. Mas eles veem o cara com a pedra no peito, babando água. Inclusive, quando eles estão transando uma hora, ele fica no meio deles, né? É uma cena de comédia, né? Mas é uma representação da culpa deles compartilhada, né? Então, vai do terror pra comédia. Aí, na cena seguinte, ela tá passando mal e o cara chama um médico lá. Aí ela decepa lá o pescoço dele, o sangue explode. Aí, na cena seguinte, é uma cena dramática. E na cena depois, volta a ser comédia. Realmente, o tom é bem variado, né? Isso aqui é muito interessante, que eu tava falando de assistir um filme coreano, por exemplo, né? de um grande diretor como ele, porque a gente começa a ver como os filmes ocidentais, especialmente Hollywood, o cinema de Hollywood, é bem certinho, né? A comédia é sempre comédia, o tom cômico o tempo todo, e drama é sempre drama, drama, drama, e terror sempre terror. É bem, bem, bem corretinho, né? É formulaico até. É formulaico, né? E até a gente se acostuma tanto a isso, né? E o Igor comentou que quando a gente vê um filme, assim, com tantos elementos de gêneros diferentes, né? Com tantas mudanças de tom, a gente acha estranho e confuso. Talvez se a gente assistisse mais filmes assim, a gente se acostumaria com isso. E acharia interessante também. Não causaria tanto desconforto, né? Acho que às vezes no cinema americano é porque tem esse aspecto mais de cine comercial, né? Então, como é um produto, você não pode experimentar tanto, você tem que prover o produto esperado, né? Pro cliente final comprar, né? Mas acho que fora desse eixo, por exemplo, o próprio aqui no Brasil, né? O próprio Bacurau é um pouco assim, né? Tem ação, tem thriller, tem crítica, tem comédia, tem drama, volta e meia, né? Tem horror também, um pouquinho, né? Tem horror, não é obrigatório, né? tem as conversões de gênero, mas não é uma coisa, não é uma regra, assim, dura, né? Você pode passear por cima um pouco, né? Eu acho que esse tipo de mistura, né? Esse tipo de caldeirão, né? Do Hulk, de confusões e gêneros, quando ele é feito por um grande diretor, um diretor minimamente competente, como é o caso do Chan-wook Park, eu acho que o resultado sempre é muito interessante. Por mais que ele possa, não sei, desagradar certos públicos chatos, como eu admito que eu sou um público chato, ainda assim é um filme muito interessante, muito, muito bom de se ver, com cenas ótimas, e ele traz um pouco de tudo, né? Ele traz um pouco de comédia, de ação, de humor, de poesia inclusive, né? Mas é um filme muito coerente, apesar de tudo, sabe? Do começo ao fim, você sabe o que é que você tá vendo. Claro, quando isso é feito, assim, por gente meio abobalhada, idiota, como, por exemplo, os diretores de Everything, Everywhere, All the Time, aí é cansativo. Desculpa, eu não pude deixar a oportunidade de falar mal desse filme. Esse filme é o meu nêmesis, daquilo que eu odeio execro no cinema. Quando é feito, assim, por dois idiotas, né, palermas, né, metidos a profundoides, né, querendo fazer drama familiar no meio de um bando de piada de banheiro, aí realmente é chato, aí é cansativo o filme. Aí não, você pensa assim, pô, por que eu tô vendo? Isso não tá levando a lugar nenhum, né? Eu podia estar, não sei, matando, roubando, cortando os pulsos, mas não, tô aqui no cinema vendo essa porcaria. Mas assim, frisando que essa característica é uma característica que aparentemente, assim, sabe, tá presente em vários filmes coreanos, né? Eu não sei o que tem na água da Coreia, né? Porque os filmes coreanos têm isso. E filmes de outros países orientais aparentemente não têm essa mistura louca que o cinema coreano tem. Mas em alguns casos, como esse filme, né? E como outros filmes desse mesmo diretor também, Old Boy também, né? Me vem à memória aqui, parece que dá muito certo, né? Dá muito certo. Eu gostei muito, né, dos elementos. Olha só, isso sou eu que estou falando. Pra quem escutou o episódio anterior do podcast, né? Eu gostei muito dos elementos cômicos desse filme. Eu gostei muito daquelas cenas, né? Do cadáver do marido aparecendo no meio da cama e babando e aquela cara dele, né? Dormindo entre os dois enquanto eles estão na cama. Eu achei aquilo máximo. Eu achei aquilo muito bom. Mas assim, tem que ter uma cola. Tem que ter uma forma do diretor deixar essa cena pastelão colada com uma cena um pouco mais dramática, um pouco mais poética e faça sentido para aquilo que o filme esteja querendo passar para o espectador. Quando isso acontece, quando é um bom diretor fazendo isso, então eu acho que tá tudo certo. É uma coisa que você passou um pouco assim do assunto, mas eu tava falando dele como uma figura crítica de querer se sacrificar, né? Ele vai pra África, lá pro instituto, lá pra se colocar de cobaia, né? Fazer esse sacrifício pra descobrir uma cura pra essa doença e tal. E ele não consegue, né? O vampirismo protege ele disso, né? E eu acho que ele passa o filme inteiro nessa mesma vibe, né? Por exemplo, acho que é bem legal na cena que a mulher, ela tá tão assediada pela culpa e tal, que ela quer que ele mate ela, né? Ela quer morrer, que ela não aguenta mais ver as visões do cara e pensar, né? Eles mataram o cara e ela acaba morrendo e ele vai dar o sangue pra ela e ele não consegue, né? Que ele corta o pulso, vai dar e o pulso fecha, né? Então o próprio corpo dele impede dele se sacrificar, ele não consegue. Ele tenta várias vezes até que ele corta a língua e aí ele dá um beijo, que aí também simbolicamente esse beijo, né? Que ela realmente consegue beber o sangue dele, mas ele tá sempre pensando nesse aspecto de se sacrificar, inclusive no final do filme, não só nessa morte dupla deles, mas ele reconhece que tem meio que um culto a ele, né? Desde que ele voltou pra Coreia, tendo sobrevivido à doença, tem uma série de pessoas numas tendas lá que tem essa seita, o culto dele, não sei o quê. E no final, quando ele tá fugindo, ele sabe que ele vai morrer, ele já planejou, né? Ele quer acabar, inclusive, com isso, com essa imagem dele de santo. Então ele simula entrar numa tenda lá e atacar uma dessas fiéis. Ele meio que simula um estupro pra acabar com a própria imagem dele, né? Ele sacrificou a imagem dele, né? Então o filme inteiro ele passa tentando se sacrificar e no final ele consegue, né? Não só o lado vampiro, mas o lado cristão dele, né? Tanto é que ele simula essa cena, eles apedrejam ele sai lá do acampamento, né? Dos fiéis e a câmera, você vê ele chegando e ele sorri, né? Ele conseguiu o sacrifício. Ele acabou com essa imagem. As pessoas vão poder voltar pra vida delas e tal. Vão ficar imaginando que ele era um grande santo depois da morte dele, né? Eu acho que esse é um tema legal também, que ele conseguiu finalmente no final sacrificar, né? Se sacrificar. Não, sem dúvida, né? Eu acho interessantíssima essa cena também, porque dentro dessa imitação de Cristo, existe também escondido, né? Assim, sabe? Bem subterrâneo, né? Um desejo de poder muito forte, que está mascarado, na verdade, por um desejo de você, por uma vontade de você mostrar para o mundo que você só quer o bem da humanidade, que você quer ajudar o próximo, que você quer se sacrificar, que você quer ser altruísta, né? Que você só está pensando no bem-estar do próximo, né? Mas, assim, existe uma vontade, uma força, assim, sabe? Que quer atrair atenção para si mesmo, assim, sabe? Tipo, olhe para mim, olha o quão virtuoso eu sou, o quão bondoso eu sou, o quão fantástico eu sou. E ele cai nessa armadilha. Eu acho que, né, de certa forma, ele cai nessa armadilha no começo. Por que que você está querendo se sacrificar? Por que que você está querendo submeter a esse experimento que pode te matar e pode dar ruim? Ah, não, porque aí o discurso cristão dele entra, né, nessa hora. Mas aí, no final, ele se livra de tudo, inclusive disso, né? O que eu achei, aí sim, o que deixa esse personagem muito interessante, muito, muito interessante, né? Eu acho que ele cresce no final pra mim. No começo do filme, até não sei, os dois textos do meu, eu tava achando ele meio bobão. Ela é bem mais fantástica que ele. Mas aí, no finalzinho, especialmente depois dessa cena, eu falei, não, esse cara é interessante, bom de se ver. Eu ia falar isso, que ele se despe, né, da vaidade, né, de ter esse poder, né, da vaidade de ter seguidores. Ele realmente faz um sacrifício total, completo mesmo. Inclusive o apedrejamento também tem um simbolismo bem cristão também, né? Super, né? Então ele, de fato, ele tem uma como se fosse uma via crucis, né? Autoimposta, né? No final do filme. No final você vê que realmente o sacrifício dele era sincero, né? Não era pra, sei lá, um dia virar o santo sangue, né? Sei lá, ele não era essa vaidade religiosa do autoflagelamento, né? Ele realmente queria ajudar, né? E no final essa cena fecha, assim, amarra legal no final. E a grande tentação que tá do lado dele o tempo todo, né? A tentação de viver o resto da vida com ela, matando e trepando, né? Que é a grande tentação de todos nós, de poder matar e trepar sem culpa, né? E sem consequências. Ó, deixa eu ver, claro, vocês ouviram isso aqui no podcast, viu? Tá. Espero que isso não seja uma red flag de nada, sabe? Meses depois, podcaster é preso, lá, lá, lá, lá, lá. Mas é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? É isso. Né? Então, e ele é uma grande tentação. Ele podia viver o resto da vida assim, né? Sem culpa, só trepando e bebendo e satisfazendo a fome, né? Satisfazendo o desejo o resto da vida. Olha só como é que ele mudou o discurso dele, sabe? Trepando e bebendo. Antes era trepando e matando, agora é trepando e bebendo. Nossa, o Diegão tá mudando. Ah, mas beber significa matar, né? Para um vampiro, né? Para um vampiro, beber precisa matar. É, beber sangue, né? Sugar a vida ali aí. Foi isso que eu pensei. Claro que pensei isso. E ele falou, não, a vida não é isso, né? Eu não consigo abrir mão do meu do espaço moral que eu tenho dentro de mim. Assim, não consegue, não tem jeito. Né? Talvez a gente não consiga também. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Sede de Sangue, filme de 2009. Bem legal, vale a pena. Se você não, eu não sei como é que é para ser fácil de achar, né? Mas a cultura coreana, como a gente mencionou, em geral tá bem popular, né? Com as séries, a música e tal. Então acho que mais cedo ou mais tarde ele vai parar no streaming da vida, tem Blu-ray, DVD. E acho que é um diretor hiper estético, muito simbólico, ele é muito cuidadoso. Eu acho que ele é um dos grandes mestres, assim. Ele é menos divertido do que um Bong Joon-ho da vida, que tem um senso de humor assim, um pouco mais exacerbado. Eu acho que o Chan-wook Park é um diretor bem mais profundo, assim. Os dois são ótimos, mas eu acho que, valendo do seu preconceito cultural, se você tiver um, vai, começa pelo Old Boy, que é o mais famoso dele, e vai por aí. Vale a pena. Tem muito assunto, é muito legal, muito bonito também. E antes de anunciar o nosso próximo filme, que por coincidência tem um título muito a ver com o de hoje, deixa eu perguntar para os meus co-hosts quais são as recomendações da semana, qual é a dica da semana. Se vocês quiserem, deixa eu começar eu, né? É um filme recente que eu vi no cinema, filmaço assim, dos que eu mais curti de ver no cinema, do Ryan Coogler, Pecadores, 2025, com Michael B. Jordan fazendo um papel duplo. E eu acho que, assim como esse, é um filme muito interessante nesse elemento vampirismo, paixões humanas, desejo. Mas acho que é um filme que a temática dele é um pouco diferente, é mais cultural, americana, com relacionamento racial, música blues. Eu achei um filme muito legal, muito bonito também, como esse é. Também tem esse elemento do desejo, também tem esse elemento dos vampiros, só que o comentário é um pouco diferente. Mas eu achei um filmaço, vale muito a pena. Se bobear, o melhor filme do Ryan Coogler, né, que fez uns filmes muito bons, e também esses do Pantera Negra, que eu acho que facilmente os melhores da Marvel, né? O Pantera Negra, o primeiro, é um diretor jovem pra caralho, muito interessante, e tem muito o que falar. E eu acho que esse Pecadores é um filme que acompanha bastante esse que a gente viu hoje, né? Tem um pouco de religião, inclusive, também, né? Então, daria pra fazer, tipo, um mini festivalzinho, Seres, Sangue e Pecadores. Tem muitos pontos em comum legais, e também é um filme lindíssimo, a música é ótima, vale muito a pena. A gente só não falou no podcast porque a gente já tinha planejado a temporada toda, né? Ela estreou agora faz pouco, mas a dica tá aí, eu não queria deixar passar em branco também, a gente ter a temporada de Vampiros e ninguém mencionar o Pecadores. Então, essa é a dica da semana pra mim. E você, Igão, qual é a sua recomendação pros ouvintes? Minha recomendação é de um filme que eu gostaria muito, né, de ter gravado um episódio a respeito dele, né? Mas eu acho que, infelizmente, né, a gente sofre, né, restrições de tempo, né? A gente não pode ficar falando ad infinitum a respeito de vampiros, seria fantástico, né? Mas a gente tem que falar sobre outros temas também, né? A gente tem que discorrer sobre outros filmes, né? Então, felizmente, né? A história do cinema é bem ampla e a gente tem muito material ainda pela frente. A gente não vai poder falar sobre esse filme mais a fundo, né? Mas é um filme que eu tenho que dizer que eu amo muito esse filme. Amo mesmo. Only Lovers Left Alive, de um dos meus diretores favoritos, um dos meus diretores mais formativos, né, o americano Jim Jarmusch. Eu já briguei com muita gente a respeito de como é que se pronuncia o nome dele. Hoje a melhor resposta que eu tenho é: foda-se, eu não sei, não me interessa, sabe, não é importante. Jim Jarmusch, né, pra quem queira, é um filme de 2013 com a maravilhosa Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Yakovska, John Hurt, Anton Yelchin, Jeffrey Wright, grande elenco. E assim, esse filme, ele é o meu filme coreano, no sentido que ele traz um pouco de tudo pra mim. Ele é bem humorado, ele não chega a ser uma comédia, mas ele tem alguns elementos mais leves, mais cômicos, né? Ele faz piada com certas coisas. Ele é extremamente poético também, eu acho que faz parte do próprio estilo do diretor, né? Os filmes dele são muito poesia visual pura, né? Pra quem nunca assistiu, sei lá, Strangers in Paradise, ou Dead Man, Coffee and Cigarettes, sabe? Recomendo praticamente toda a filmografia do Jim Jarmusch. Eu acho um diretor magnífico. E ele fez esse filme belíssimo, né? Sobre um casal de vampiros que está vivo há centenas de anos, né? E a forma, assim, vou resumir de uma maneira bem tosca, a forma como eles lidam com essa eternidade deles levou eles a uma crise, né, no relacionamento deles. E é um filme muito atmosférico, não fica, assim como todos os outros filmes do Jim Jarmusch, não fica esperando, assim, sabe, grandes plot twists ou grandes cenas ou clímax, sabe? É uma narrativa que se baseia muito mais entre momentos, um momento atrás do outro. Eu fico muito satisfeito em indicar esse filme para quem ainda não assistiu, né? Especialmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem o cinema do Jarmusch. Assistam esse filme, assistam os outros filmes dele. E fica aqui essa breve cartinha de amor que eu tenho aos filmes dele, aos títulos que ele coloca nos filmes. Esse filme, essa aliteração Only Lovers Left Alive, para mim já valeria o preço do ingresso, né? Mas o filme, ele consegue ser muito mais do que isso. E a trilha sonora também, destaque especial para a trilha sonora do... é um nome holandês dificílimo, mas Josef van Vissen, que ele usou uma mistura de guitarra elétrica com alaúde para fazer uma trilha sonora que eu acho que é praticamente única, belíssima, uma das trilhas sonoras mais lindas que eu já ouvi. E, bom, enfim, como eu falei, eu gravaria um podcast sobre esse filme, mas infelizmente não tem tempo. Fica aí minha dica, Only Lovers Left Alive. Muito bom. Diegão. Já recomendei, né, durante o episódio, né, A Criada, The Handmaiden, obra-prima do Chan-wook Park, maravilhoso. Tem que ver, obrigatório, eu acho, pra todo fã de cinema. Um filmaço, tá quase perfeito. Meio longo, realmente, né, mas vale a pena ver até o fim. Filme de 3 partes, realmente, né, então ele é meio novelesco nesse sentido, né, no sentido de novel, né, de romance, né, ele é bem literário e também um filme bem adulto, bem, bem bonito. Tem que ver, tem que ser visto. Filme de época, né? Tem sobre a relação da Coreia com o Japão, eu acho, pelo que eu lembro, né? Bem sofisticado, né? É, tem uma relação bem ambígua, né? De admiração e ódio, né? Entre cultura japonesa e cultura coreana. Envolve muito isso. E é claro, né? Envolve muito desejo também, muito sexo, mas também envolve amor, também envolve poder. Especialmente a relação de poder entre duas mulheres, né? Uma nobre e uma criada, né? E entre nobres também, entre um... O filme tem 2 personagens, né? Um homem e uma mulher da classe baixa e 2 personagens da classe alta. E os 4 personagens desse filme são altamente complexos, né? São altamente ricos de interpretação de você, né? São personagens realmente bem redondos, assim, né? Bem profundos. Então, realmente, às vezes, todo mundo reclama, filme longo, né? Pra que fazer um filme de quase 3 horas e tal? Mas a gente ganha a dramaturgia, né? E a riqueza dos personagens ganha com o tempo também. A gente, às vezes, precisa de tempo. Pra ter densidade, pra ter profundidade, você precisa também de ter uma concentração que dura mais tempo, né? Vale a pena. Esse filme vale muito a pena. Certamente. Filmão. Então é isso, galera. Foram as nossas dicas da semana. Então, nosso próximo filme, já que a gente já saciou a nossa sede, agora vamos saciar a nossa fome de viver. Filme dos anos 80, acho que 82, 83, do Tony Scott, com a Catherine Deneuve, o David Bowie, Susan Sarandon. Cena de abertura com o Bauhaus, famosíssima cena. Bela Lugosi's Dead, filme bem bonito, talvez o filme mais bonito do Tony Scott, assim. Não vou falar nada, vou guardar pro episódio que vem, que vai encerrar a nossa temporada de Vampiros. Escolha do Igor, achei muito boa, a gente salvou um dos melhores pro final. Não sei se o Diego já assistiu, mas eu sei que o Igor tá aqui gesticulando e aplaudindo e mostrando os chifrinhos do heavy metal. Vai ser um episódio legal, assim como o de hoje foi, eu acho. Espero que vocês tenham curtido e bora dar tchau pros ouvintes. Então, Igão, expresse-se. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esses filmes interessantíssimos. Eu espero que o nosso público, os nossos ouvintes, né, também tenham gostado, né, e depois enviem o feedback, que é tão importante pra gente. Falem, sugiram outros filmes também, comentem, nos sigam no Instagram, nos sigam no Spotify. E o que que eu posso dizer? Eu tenho que tirar algum tipo de vantagem, assim, sabe? Sim, fui eu que indiquei esse filme. Eu acho esse filme maravilhoso, The Hunger, com esse elenco fantástico que o Felipe já mencionou. Amo de paixão. Eu acho o Tony Scott um diretor ainda a ser redescoberto, né? Ele, infelizmente, ainda está muito na sombra do irmão mais bem-sucedido, comercialmente mais bem-sucedido dele, que é o Ridley Scott, que também fez filmes importantíssimos, mas eu acho que o cinema do Tony Scott também é muito interessante. O diretor que, infelizmente, já faleceu, né? Faleceu muito jovem, né? Poderia estar aí, não sei, fico pensando o que ele poderia estar fazendo hoje em dia, né? Porque ele sempre foi muito inovador também, muito estilizado, e eu amo esse filme. Tô louco pra conversar com vocês a respeito dele. E é isso. Gente, um grande beijo, até mais, até. Perfeito. E Diegão? Valeu, pessoal. Amei também a nossa conversa de hoje. Também estou feliz que o Igor tenha escolhido Fome de Viver, né, The Hunger, porque eu acho que eu só vi esse filme uma vez, há uns 20, 25 anos atrás. Então, não lembro quase nada do filme. Então, vai ser um grande prazer rever Fome de Viver para a gente poder falar no próximo episódio. Até mais. Bom demais. Isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!